Era um menino, só 8 anos. Josias reinou com firmeza, buscou o Deus de seus pais. Com fervor e grande beleza, destruiu os ídolos, altares em ruínas. Purificou a terra, trouxe esperança em Judá e Jerusalém. Ele fez brilhar a aliança. Ó rei Josias, coração humilde, teu exemplo nos guia, andando nos caminhos do Senhor, em busca da encontrou o livro, a lei sagrada, rasgou suas vestes, clamou ao Deus. Ó Senhor, olhe por nós, quebramos a aliança, perdoa nossos erros. Os anciãos se reuniram, todos em pé, o rei proclamou: vamos adorar com todo o coração, juntos a cantar, fazendo um pacto, prontos pra mudar. Ó rei Josias, coração humilde, teu exemplo nos guia, andando nos caminhos do Senhor, em busca da sua sabedoria. Eis que o Senhor ouve o coração de quem busca em humildade. Tua palavra é a luz que ilumina a cidade. Ó rei Josias, coração humilde, teu exemplo nos guia, andando nos caminhos do Senhor, em busca da sua sabedoria.